Nós estamos separados há mais de ano. Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente e me deixa tão carente, dependente de você, yeah, yeah. Como dói ver você com suas amigas comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós. Num instante posso até não sentir nada, mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois. Como dói ver você com suas amigas comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós. Num instante posso até não sentir nada, mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois.